Em um dia de chuva, eu parei pra pensar como é que eu fui deixar o nosso amor se acabar. Eu pensei que poderia encontrar alguém melhor do que você. Eu até que procurei, foi aí que eu resolvi te ligar só pra falar. Chuva, vento, brisa, a natureza que avisa que ninguém pode me fazer feliz como você me faz. Que ninguém pode me fazer feliz como você me faz. Ao ver a chuva cair, o vento soprar, me faz a brisa suar, as ondas do mar. A natureza reflete a beleza que consiste somente em te amar. Me fala, me traz um aviso, algo lindo e sublime. Encontrou seu sorriso, você é o que eu quero. De você eu preciso. Então vem pra mim. Chuva, vento, brisa. Feliz como você me faz, como você me faz.